Affirmative. Calling back Roger, thanks. William Papa Papa, back on the protect, it's Delta Delta Fox. Estabilizado. Afirmativo, senhorita. 3891, cheque trem, chame torre 118, decimal 612, tem um bom pouso. 386, obrigado. Boa noite, bom trabalho. Bono 606, desce para 2 mil pés. Ajuste 1013, livre final ILSX e reposta estabilizado. A redução está a critério para aproximação, Bono 606. Sente para 2 mil pés, 1013, ajuste, reposta estabilizado, Bono 606. Xener 6258, desce a 3 mil, voa para o Adiduna. O Oceaner 6258. 6258, voando Duna, 13 mil pés na descida, 1013. 291. Gol de Salvador, gol no 643 para a série. Gol no 643, assistindo a identificação, a chegada é a Bonf, desce ao 060. 060, no 643 na Bonf. That's over the port 024, request taxi. Taxi, you hold the point, QNH1013, airport call 025. Taxi, via India. India, holding point, runway 10, QNH1013, Portugal 024. Portugal 024, how many people on board there are? 250. Okay, 250, pessoal on board. Estabilizado no localizador Gol 9606, baixar travado. Gol 9606, complete final, chave torre, Renault 862, bom pouso. 386, Gol 9606. Canar 6258, desce a 2000, ajuste 63, autorizado sinal LS, X-ray, reporte estabilizado. 2000 pés, reportaria estabilizado, X-ray 6258. Do 4062, desce a 3000, o ajuste 63, estabilizado da restrição em Itápia, do 4062. 3000 para 1013, está ali da direção em Itápia, 4062. 1643, desce para 4000 pés, o ajuste 63, está autorizado manter a high speed na descida, é, o número 3 na aproximação, mas era a nave à sua frente, está a 4 minutos da posição do ano aproximadamente. Descendo para 4.013, 1643. 2606, boa noite. Baixou e travou? Baixou e travou, estabilizado. Resposta autorizada, pista 90, vento 80 graus, 9 graus, 2606. Resposta autorizada na 101, 1606. Tower Portugal 0, 24, link 1, 10, California, Portugal. 8, 9, 99 Salvador approach, frequencies 119.35. Standing position to ground here to fall. Approach this red zone 5899 and reaching flight level 150, we have Bravo. 5899 is call carry down, cleared. Flight direct to ETAP intersection, descend to 5,000 feet, QNH 1013. 5,000 feet, direct to ETAP, QNH 1013, bump deck 99. Coito Chané. 6258 da Ocean, completa final chama torre no 8612. 186, obrigado, boa noite. Boa. Do 4062, desce a 2 mil pés, ajuste 1013, livre final LSX100, reposta estabilizado. 2013, reportará estabilizado na X, aí o azul 4062. Warren Buzz, Portugal, talhando, pronto para decolar. Alguns instantes, aguarde, está livre. Nossa escuta 6258. Solo 09, libera a próxima direita, agilizando, taxi via Alfa e Juliette, portão 3. Próxima direita, Alfa e Juliette, portão 03, bom no 606. Com 2709. Gente, o gol no 646. Web 5899, confirm your speed. Right now, 290 and reducing to 250 below 10,000. Reduce to 240 knots, web 5899, you are now number 3 for approach runway 10 of Salvador. 240 now for 99, copy that. Vento 070 graus, 130 nós, pouso autorizado, pista 1-0. Livre pouso, pista 1-0, final 6258. TAP 060, mantendo 260 nós. E a gente tem condições de manter até mais próximo, ou no 896, a próxima posição em TAP? Afirmo, nós estamos reduzindo desde o início da descida, se quiser acelerar também. Se eu puder manter 260, eu agradeço. O tráfego pegou, que está à sua frente no sequenciamento, está a 20 milhas à sua frente, gol no 896. Mas também é assim antes, 260, não é? No localizador da 10 para a pista vista, o azul 4062. Azul 4062, complete final, chame torre no 8612. Todos 86, boa noite, obrigado. Gol no 643, controle. Escuta, prossiga. Vetor radar para o sequenciamento, voa para o Adiduna, desce a 2 mil pés, ajuste 1013. Aguarde o vetor final para o localizador, gol no 643. Na pro Adiduna, 2013, gol no 643. 13 nós, aguarde pista livre. Guardando pista livre, azul 4062. Moscow 024, good night, Cockpit. Sorry, good night, radio contact on the departure, climb to flight level 370, by now fly Jammu intersection, then Zipa. Jammu intersection, then Zipa, Portugal 024, requesting level 350. 350, standby for coordination with receive center. Oh, yeah. Controle Salvador 3344, transfere, cliente da informação, Bravo. 5344, boa noite, aciona identificação 070, chegada a mais. 00 Mares 5344 identificado. Alfa Juliette, táxi 10-6258, boa noite. To Fort Lee, final flight level 350. Climb level 350, and I appreciate that direct depart if possible. Stand by for coordination, Portugal 024. 5899, descend to 3000 feet, KNH 1013. 3000 feet, no, continue 1013, copy that, 99. Intercontato presente da Airport, presente a um operador de fronteira aqui no 08, uma 4 minutos esperando aqui, não apareceu ninguém. The localizer course. Ok, left 030, limit localizer course. Copy that, 05899. Voo 1896, descida para 4000 pés, ajuste 1013. 4000 pés, ajuste 1013, voo 1896. 1805 no 01 no gate. 5 meu pé, 1013, 344. Boeing da companhia, que vai ingressar dentro de mais alguns instantes no portão 3, à sua esquerda, posto autorizado, pushback acionado. Center, após a aeronave da companhia no gate 3, autorizado, pushback, aguardando, voo 1805. 3891 da TAN, já informei para as duas vezes, ele me disse que o operador já está a caminho, agora só mais um instante. Na 3226, acione que identificação, a chegada é a Mari, desce ao 060, redução de cada 2409. Desce ao 060, repetindo 2409, 3226. Como que será o número 5, aproximação, cabeceira 10 de Salvador. Próxima 4, boa noite. Para qual, para Caju 230, pronto? Tá pronto, bem bravo. Aprova de ITAP para sequenciamento. ITAP para sequenciamento 5344. Webjet 5899, reduce your speed to 180 knots. Reducing now for 4062, solo 5, libera direita, taxi via Alfa, Kilo, Pate 3, no Pate 3, atenta ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pate 3, atenta ao sinalizador, no Pate 062. Gol 1714, Aracaju, autorizado 230, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, jama após jama direto, controle 199.35, transponda 5016. 899 to the localizer course, turn right heading 080. Right 080, advisor join the localizer, 990. You're clear to descend to 2000 feet, KNH 1013. 2000 feet, T 1013, copy that, 990. Boat 1896, redução indicada 2109. Indicado, redução 2109. 896, está autorizado, descida para 3000 pés, ajuste 1013. 3000 pés, 1013, 896. Portugal 024. 024, go ahead, ma'am. You are cleared now to fly direct to Zipar intersection. Fly direct to Zipar, Portugal 024, muito obrigado. Finalizou o gol no 643. Gol no 643, cheque trem, chame torre no 8, decimal 612, tem um bom pouso. 18-6. 5344, desce para 4 mil pés na proa de Duna, 5344. 4 mil Duna, 5344. WestJet 5899, complete established on ILS runway 10. West 5899, complete final approach, contact now tower 118.6. Have a good landing. 186, thank you, good night, ma'am. You too. Gol 1896, desce para 2 mil pés, ajuste 1013. Autorizado final ILS-X-Ray, reporte estabilizado. 2 mil pés, 1013, autorizado ILS, gol 1896. O trip 5344 tem descido autorizado a 3 mil pés, ajuste 1013. Descendo para 2 mil pés, 5344. 3 mil pés, 5344, 3 mil. 3 mil, 5344. Portanto, 3226, desce agora 4 mil pés, está livre da restrição em Itape, o ajuste é 1013. 4 mil pés, 3226. Airport Go 024, contact Recife Center now, frequency 126.85, if unable 133.65. 126.85, if unable 133.65. Boa noite, obrigado por causa disso. Boa noite. Para o táxi, gol no 805 com 104 a bordo, alterna Maceió, 2 horas e 40 autonomia. No 805, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1013. Ponto de espera, reportará pronto, gol no 805. WestJet 5899, Alter Mike, Kiedau Logan. Gol 643, Follows 21, ative Alfa de 10, porta 62. Confirme. Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 62, sim. WestJet 5899, clear to land runway 10, wind 070 degrees, 13 knots. Yes, man, runway 10, copy that, 99. Mantendo, boa noite. Dois, dois, meia, reduza a indicada em 30 nós. Aciona a identificação, a chegada é a Mari, desce ao 050. O 5809, o centro Recife já está ciente do seu contato com o Salvador, assim que o senhor aciona a identificação. Nove meia estabilizado. Estabilizado embaixo do lado. Gol no 896, complete nosso metorreno no 8 decimal 62. 2 e meia. trip 5344, 10 para 2 mil pés, ajustado 1013, leave final LSXA reporte estabilizado. Descendo para 2013, ajuste, repassará ILS estabilizado. Tá 3226, vetor radar para sequenciamento, mantenha presente pro limite ao localizador. Mantenha pro limite ao localizador. É o número 2 para pouso, aguarde o pistoleiro. Aguarde o pistoleiro, vou no original terra. 5809, da presente está autorizada para o DITAP para o sequenciamento. DITAP, agora 5809. Boa noite, controle 3520 para Bravo. 3520, muito boa noite. Aciona identificação, desce ao 060 da presente voando ITAP. Da presente ITAP, está confirmando nível 060? 060, 60. 60, ok, obrigado. Final estabilizado, localizador, nível completo. Trip 5344, completo, final, chame torre, nono 8, meia dúzia. Nono 8, meia dúzia. Boa noite, meu amigo. 3344. Boa. Tá 3226, desce a 2 mil pés, o ajuste 1013. Para o localizador, curva direita, proa 070. Qual que eu sou? Proa 80 agora. O tá 3226, direita, proa 80, 080. 80, 60, 2000. Jet 5809, livre da restrição em TAP, desce para 3 mil pés, do ajuste 1013. Livre da restrição em TAP, 3013. Recorde 09, ó. Pouso autorizado, pista 10. Autorizado, 5344.